Ficheiro 11. 15. Cannes, 24 de fevereiro de 1882. As notícias de que o primo, o conde de Chambord, estava muito doente eram o tema de conversa há mais de um mês naquele castelo. O tio O'Malley voltara a ser visita frequente, entusiasmado como um miúdo pequeno, cheio de planos e estratégias, acentuados pelo seu humor acutilante, que deixava quem estivesse por perto bem disposto e otimista. O tio Roberto partia e chegava constantemente, cumprindo o seu papel de emissário do Conde de Paris, fazendo a ponte entre os aliados monárquicos espalhados por França. Chegar à hora era a palavra de ordem que se sussurrava. Para que sermos sonsos? Pensava Amélia. Quem é que não desejava que o casmurro do primo fechasse os olhos, permitindo finalmente que o Conde de Paris assumisse abertamente o seu papel e divulgasse o seu projeto político para o país? Amélia encostava-se discretamente a um reposteiro ou à ombreira da porta da sala do piano e ouvia-os conversar, sempre à espera que alguém a mandasse embora, alegando que, para a política, como para tanta outra coisa, não tinha ainda idade. Mas os seus 16 anos, tão sérios e compenetrados, e a paixão que punha nos comentários que a deixavam fazer à mesa de jantar, onde acabava de ser admitida, levavam a que a família a deixasse assistir às suas tertúlias, certos de que só lhe faria bem aprender. Nessa tarde de fevereiro, Amélia percebeu que finalmente o acordo estava feito. Depois da longa espera, o seu pai seria o homem escolhido para encabeçar a Casa Real de França. Por outras palavras, pelo menos aos olhos dos seus correligionários, que se acreditava terem crescido dia para dia face à instabilidade constante dos governos republicanos, seria rei de França. Não como o seu avô, apenas rei dos franceses, que compreendia ter sido uma forma de aceitar a coroa sem hostilizar o ramo Bourbon, mas como escolhido para continuar a longa linha real, já que Chambord, ao menos isso, pensou com uma pinga de culpabilidade, não deixava herdeiros. Por momentos, distraiu-se do debate aceso e fixou o olhar na mãe. Sentada no banco do piano, a delicadeza da madeira do Steinway contrastava com as botas e as calças de montar que ainda não despira desde que viera de um passeio pelo parque. Tinha a mão colocada sobre a sua barriga de 9 meses. Não era hoje que o bebé devia nascer, pensou Amélia com um aperto no coração. E reparou que, de vez em quando, num gesto que não era certamente pensado, dava festinhas ao bebé que guardava dentro de si. A romaria à senhora do Rocio tinha produzido os efeitos desejados, pensou Amélia com um sorriso satisfeito. Na mãe, que voltara de Espanha com as baterias recarregadas, e nela Amélia, que desta vez fora capaz de acompanhar a gravidez da mãe como nunca o tinha sido até aqui. Ela, e na realidade toda a família, porque esta criança vinha encher o vazio que os dois rapazes haviam deixado. Seria outro rapaz? Sabia que o pai desejava que sim. Então, agora que a restauração da monarquia parecia mais próxima, e afinal havia apenas Phil, o único varão Orleães que lhe podia suceder. Mas Amélia suspeitava que a mãe rezava para que fosse uma rapariga, suspeitando que os seus filhos homens eram mais frágeis, enquanto elas, e bastava olhar para Amélia, cresciam fortes e saudáveis. De repente, Isabel percebeu que os olhos da filha estavam postos nela e fez um esgar de dor. Seria possível que estivesse já com contrações e se mantivesse ali a discutir estratégia política? Perguntou-se Amélia, subitamente assustada. A mãe fez-lhe sinal para que se aproximasse e disse-lhe ao ouvido: Pede às minhas criadas que chamem o doutor Recarmier. Acho que a tua irmã vai nascer agora. Vendo que Amélia se preparava para gritar, apertou-lhe com força o braço e continuou: Palerma, livra-te de falares aqui alto. Não vou estragar este momento ao teu pai só porque vou ter um filho. Mexe-te e, olha, põe o meu maço de cigarros na mesa de cabeceira do meu quarto, que a primeira coisa que vou fazer quando esta gaiata nascer é fumar. Amélia, muito branca, cumpriu as ordens. Foi ela que, 2 horas depois, voltou à sala e anunciou, com a voz embargada pela emoção: A Luísa já nasceu. O pai deu um salto. O mal olhou para o banco do piano, como se ainda ali esperasse ver a sobrinha. E Roberto soltou uma estrondosa gargalhada. A Chiquita vai fartar-se de rir quando eu lhe contar mais esta. À noite, Amélia escreveu no seu diário: Luísa de Orleães nasceu hoje. Vai ser a mais amada e mimada das crianças. Tenho a certeza de que será a mais feliz de todos nós, porque quando se é tão desejado, tão esperado, nada de mal nos pode acontecer. 16. Paris, 30 de agosto de 1883. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Amélia caminhava rapidamente pelo passeio, quase chocando com as senhoras de sombrinha aberta, que, tão extasiadas com a última moda em Paris, nem viam a rapariga, de passo apressado, que pedia licença para passar. Talvez tivessem fechado os seus chapéus de sol e parado para olhar melhor, se soubessem que se tratava de Amélia, a princesa de Orleans, filha do homem que acabava de se tornar o chefe da Casa Real de França, único legítimo pretendente ao trono, como noticiavam em grandes parangonas os jornais distribuídos pela cidade e que os ardinas apregoavam neste final de tarde. Estava a olhar para uma montra quando ouvira a notícia, e agora só queria chegar a casa e ser a primeira a dar os parabéns ao pai. Enquanto acelerava o passo, pensava: finalmente aconteceu. Henri de Bourbon, conde de Chambord, morrera há 6 dias, no dia 24 de agosto, data que ficaria para a história, para a sua história pelo menos, pensou com ironia. Depois das cerimónias fúnebres em que o conde de Paris se recusara a estar presente, por saber que a viúva do primo lhe reservara um lugar secundário no protocolo, ficará a dúvida se seria ou não o sucessor indigitado. Agora o testamento era público, manchete de jornal, e França inteira sabia que o conde de Paris, Luís Filipe de Orleans, escolhido pelo avô quando tinha apenas 9 anos, era Filipe VII, o sétimo Filipe da Casa de Bourbon, e Orleans finalmente unificada. O pai receberá a notícia da morte com serenidade. Era o que se esperava de um parente de luto, mas Amélia nunca tinha visto aquele brilho nos seus olhos. Fazia-se justiça e de certeza que pensava no orgulho que a sua mãe sentiria nele, ela que fora a única que realmente acreditara que o lugar pertencia por direito ao seu filho mais velho. Ela que ficara sozinha numa cidade em guerra para tentar fazer cumprir a vontade do sogro. Pensava no orgulho do seu avô e Amélia apostava que lá do céu onde estava o rei Luís Filipe fazia figas para que os livros de história não o registassem como o último rei de França. Amélia quase que apostava que a esta hora, enquanto recebia os cumprimentos dos monarcas europeus e dos seus correligionários, teria escondido no bolso o pequeno canivete que a avó Amélia lhe dera após a morte do avô, com a recomendação de que o utilizasse bem. Que estupidez pensar nisso agora! Mas os pensamentos, já aprendera, surgem sem serem chamados e sem que os consigamos fazer obedecer a uma ordem pré-estabelecida. Andar em Paris dava-lhe uma satisfação imensa. Não se cansava de olhar para os edifícios, para as pontes sobre o rio, para as torres das igrejas e pensar que amava profundamente esta sua cidade, este seu país. Mas agora tinha pressa. Queria dar os parabéns ao pai, queria ser a primeira a lançar-lhe sobre o colo o jornal que comprara na rua e onde o seu nome vinha impresso. E queria ser ela a abrir a porta ao tio Omal, que certamente acorreria imediatamente ao palácio da rua de Varenne, que a duquesa de Galliera colocara ao serviço daquele que já considerava rei de França, por entender que não podia nem devia continuar escondido numa vila normanda. Estava ao fundo da rua quando o viu sair da carruagem. Estacou por segundos e respirou fundo. O mal vinha vestido a rigor. Como se fosse engolida pelo tempo, deu por si, com 4 ou 5 anos, a olhar para a casaca, as calças, o chapéu e as faixas que secavam ao sol na imensa relva verde-verde de Orleans House, mesmo ao lado da sua querida York House. A memória era tão viva que parecia absolutamente real. O tio, muito direito, a brisa a levantar o seu cabelo arruivado, tão parecido com o de Phil, e o braço a apontar para cada uma das peças, enquanto lhe explicava o simbolismo das cores da casaca vermelho-viva, com a sua gola alta bordada a dourado, das faixas de tons diferentes para diferentes ocasiões, do chapéu de plumas pretas e a história das dezenas de medalhas e condecorações. A farda de um oficial do exército francês que vestira em serviço na Argélia, onde fora governador, e que estendia ao calor do verão para a libertar do bolor do inverno inglês. Foi a voz de Omal que a trouxe de novo à realidade. Amélia, o que fazes aí parada na rua a olhar para ontem? Perguntou com um sorriso. Amélia voltou à vida e correu os últimos passos que os separavam. O mal prendeu-a nos braços e disse a rir: estás um bocadinho grande para que te atire ao alto como fazia quando eras pequenina. Amélia desta vez nem se importou com a referência ao seu tamanho e respondeu num atropelo de palavras: é a farda que secava na relva, não é? O mal olhou-a comovido: tens boa memória, filha. Nunca mais a vesti, mas hoje sim, há razões para a voltar a usar. Sou um soldado ao serviço do teu pai, disse naquela voz grave e cheia de charme que encantava a cobra mais renitente. Encostou a mão à espada que pendia da faixa branca e batia contra as botas altas que brilhavam. Eu esperarei, murmurou Amélia, que sabia de cor o mote inscrito naquela espada. O mal não estivera na sala onde o bisavô Luís Filipe abdicara a favor de seu neto, mas nem por um segundo deixara de acatar a vontade do rei. Serviria o seu sobrinho, o conde de Paris, com a vida. Mais rico do que ele, com uma rede de influências imensa, inclusivamente junto do governo republicano, que lhe valera ser o único a conseguir a devolução dos bens apreendidos, não tentara nunca sobrepor-se-lhe ou escondê-lo sobre a sua sombra. Aconselhava-o, financiava-o, protegia-o, como aliás protegia a todos, mas aceitava as decisões do conde de Paris, que tantas vezes eram contrárias às sugestões que dava. Amélia olhou com admiração. Haveria mais homens como ele no mundo? Se sim, queria um para si. Vamos entrar, princesa, disse o mal. Amélia escondeu por momentos a cara no seu ombro. Mentiria se dissesse que não tinha já pensado nisso, que não tinha consciência de que o seu futuro mudava naquele momento tanto quanto o do seu pai. Deixara de ser filha do conde de Paris para ser a filha mais velha do rei de França. Já não podes casar com Henri, disse-lhe o tio, puxando-a pelo degrau acima, divertindo-se por haver corar. Tão meiga e tão doce, tão bonita, la grande. Amélia corou, de facto. Sabia que dentro de um mês faria 18 anos e que a família procuraria, entre as casas reais reinantes, um príncipe para seu marido. E que agora as casas reinantes não diriam que não a uma ligação com a casa real francesa. O seu futuro mudara. Subiu as escadas, de braço dado com o tio, mas foi uma Helena, aos saltinhos, quem lhes abriu a porta. Amélia, o Berretei e a Constança não param de perguntar por ti. Acho que te querem apresentar uma lista de pretendentes, agora que és, aliás, como eu, e fez uma pirueta graciosa, uma princesa oficial, filha de um rei. Berretei era um dos grandes amigos de seu pai, e Constança, a sua divertida mulher. Monárquicos convictos, eram visita constante, agora que a família estava em Paris. Gostava imenso dos dois. Amélia pôs-lhe a mão na testa, como que a medir a febre. Acho que estás doente, ou então maluquinha da cabeça, disse a rir. Enquanto arrastava a sua irmã mais próxima para a pequena sala, onde Mademoiselle levava a Sœur, o eterno carrapito, cada vez mais grisalho, a saudou com os seus olhos azuis, meigos e brilhantes. Era bom ver os seus meninos e, sobretudo, a sua Amélia tão felizes. Na sala, a conversa dos mais velhos foi interrompida por um filho, ainda vestido com a farda do colégio, que entrou e gritou: Viva a monarquia sob a bandeira tricolor!